quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender se ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor. Nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Eu firmei.